Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irim Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 20, e a expressão de hoje é... Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Você já cantou alguma vez músicas japonesas? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Na última lição, a Ana se perdeu em Shinjuku, mas ela conseguiu se reencontrar com a Sakura e o Rodrigo. Hoje, todos eles estão em um karaokê. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 20. A expressão de hoje é... Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Você já cantou alguma vez músicas japonesas? Anna-san wa... 日本の歌を歌ったことがありますか? はい、あります。 どんな曲が得意? アニメの曲です。 Agora vamos estudar o diálogo. O Rodrigo perguntou para Ana. Anna-sanは日本の歌を歌ったことがありますか? Ana, você já cantou alguma vez músicas japonesas? Anna-san. O Rodrigo está falando com a Ana. Wa. É a partícula que indica o tópico. Nihon. Significa Japão. No. É uma partícula que conecta dois substantivos. Uta. Significa música ou canção. O. É uma partícula que indica o objeto de uma ação. Utatta. É a forma ta do verbo... Utaimasu. Cantar. Colocando-se... Koto. Depois de um verbo na forma do dicionário ou na forma ta, transforma-se o verbo em substantivo. Além disso, como no caso da expressão utatta koto, acrescentando-se koto a verbos na forma ta, pode-se falar de coisas que já foram feitas no passado, ou seja, experiências. Neste caso, utatta koto significa a experiência de ter cantado alguma vez músicas japonesas. Na. É a partícula que indica o sujeito. Arimasu ka? Neste caso, significa você tem a experiência de ter feito algo antes. E consiste de... Arimasu. Ter, um verbo que indica posse, e a partícula... Ka? Que transforma uma sentença em pergunta. Na lição 7, aprendemos que arimasu significa algo existe. Na lição 9, aprendemos que esse mesmo verbo também significa um evento é, será realizado. Agora, acabamos de aprender que arimasu também pode significar ter algo, como experiências. Muito bem. Além de experiências, geralmente usamos arimasu quando falamos de algo que temos que é abstrato, como tempo e oportunidades. Agora, vamos praticar a expressão de hoje. Você já cantou alguma vez músicas japonesas? Para pronunciar utatta koto, faça uma pausa depois de uta. A frase deve ser falada com uma entonação ascendente no final. Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? E a Ana responde. Hai, arimasu. Sim, já. Hai. Significa sim. Neste caso, arimasu literalmente significa tenho a experiência, ou seja, já cantei alguma vez. E como eu poderia responder caso eu nunca tivesse cantado músicas japonesas? Nesse caso, ie, arimasen. Não, nunca. Ou não, não tenho a experiência. Depois disso, a Sakura pergunta: Donna kyoku ga tokui? Que tipo de música você canta bem? Donna. Significa que tipo de. Kyoku. É música ou canção. Ga é a partícula que indica o sujeito. Tokui. Significa fazer algo bem ou ser bom em algo. Essa palavra é um adjetivo. Na gravação, a palavra tokui foi pronunciada com uma entonação ascendente. Portanto, isso é uma pergunta, não? Sim. Depois de tokui. Desuka. Uma expressão polida usada ao fim de frases foi omitida. Tokui é um adjetivo que termina com a sílaba i. Mas, como já aprendemos, esse não é um adjetivo do tipo i, mas sim do tipo na. Portanto, para dizer músicas que eu canto bem, devo colocar na depois de tokui. Ou seja, tokui na kyoku. É isso mesmo? Muito bem, Rimushi. E qual é o oposto dessa palavra, ou seja, não fazer algo bem ou não ser bom em algo? É. Ninate. Também é um adjetivo do tipo na. Agora vamos voltar ao diálogo. E a Ana responde. Anime no kyoku desu. Músicas de animes. Anime. Significa animes, desenhos animados. E é uma forma abreviada da palavra animação em inglês. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Kyoku. Significa música ou canção. Desu. É uma expressão que encerra uma sentença de modo polido. Além de mangás, a Ana também gosta de animes. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos como falar sobre experiências usando verbos na forma ta, com a expressão koto ga arimasu. Gostaria de aprender mais sobre isso. Vamos pedir a ela. E a professora diz, verbos na forma ta indicam ações no passado, como no pretérito perfeito. Combinando-se verbos na forma ta e koto ga arimasu, pode-se falar de coisas feitas no passado, ou seja, experiências. Por exemplo, usando-se o verbo utaimasu, cantar, para dizer utatta koto ga arimasu. O significado é já cantei antes, ou eu tenho a experiência de ter cantado. Para colocar essa expressão na forma negativa, troca-se arimasu por arimasen. Portanto, a forma negativa de utatta koto ga arimasu, já cantei antes, é utatta koto ga arimasen. Nunca cantei antes. Mas é preciso prestar atenção em uma coisa. Não se pode usar essa forma de se falar sobre experiências, ou seja, verbos na forma ta e koto ga arimasu, com termos que se referem a tempo recente, como kino, ontem, ou senshu, semana passada. Nesses casos, deve-se usar a forma passada dos verbos. Vamos supor, por exemplo, que alguém pergunte, você já viu alguma vez o Monte Fuji? Caso você o tenha visto na semana passada, não pode responder senshu mitakoto ga arimasu. Já ouvi na semana passada. Deve-se usar a forma passada de mimasu, ver, ou seja, mimashita, vi, dizendo senshu mimashita, eu vi na semana passada. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som produzido por um trem ao se deslocar, não é? Exatamente. Em japonês, dizemos Gatan Goton. A próxima também é uma expressão relacionada a trens. Esse é o som de alerta em um cruzamento. Em japonês, esse som é descrito assim. Kan, kan, kan. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu fui pela primeira vez a um karaokê no Japão. Ouvi dizer que algumas pessoas vão ao karaokê sozinhas só para praticar. Fiquei surpresa. Este é o fim da lição 20. A expressão de hoje foi Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Você já cantou alguma vez músicas japonesas? Na próxima lição, vamos ver como a Ana e os seus amigos estão se saindo no karaokê. Até a próxima!